Faixa 13. O conto do rotífero atribui-se ao brilhante físico teórico Richard Feynman a frase: se você acha que entende a teoria quântica, você não entende a teoria quântica. Sinto-me tentado a propor um equivalente aos evolucionistas. Se você acha que entende o sexo, você não entende o sexo. Os três darwinistas modernos com os quais, na minha opinião, temos mais a aprender, John Maynard Smith, W. D. Hamilton e George C. Williams, dedicaram parte substancial de suas longas carreiras à luta para desvendar o sexo. Williams começou seu livro Sex and Evolution, de 1975, fazendo a si mesmo um desafio. Este livro foi escrito com a convicção de que a prevalência da reprodução sexuada nas plantas e nos animais superiores é inconsistente com a atual teoria evolutiva. Um tipo de crise está em curso na biologia evolutiva. Maynard Smith e Hamilton disseram coisas semelhantes. Foi para resolver essa crise que trabalharam os três heróis darwinistas juntos com outros da geração emergente. Não tentarei relatar seus esforços e certamente não tenho uma solução rival a oferecer. Em vez disso, o conto do rotífero mostra uma consequência pouco estudada da reprodução sexuada para a nossa visão de evolução. Bideloidea é uma classe numerosa do filo rotífera. A existência dos rotíferos bideloídeos é um escândalo evolutivo. O bom mote não é meu, tem o inconfundível tom de John Maynard Smith. Muitos rotíferos reproduzem-se em sexo. Neste respeito, lembram os afídeos, o bicho-pau, vários besouros e alguns poucos lagartos, que não são particularmente escandalosos. O que ficou atravessado na garganta de Maynard foi o fato de que os bideloídeos, como um todo, só se reproduzem assexuadamente. Cada um deles, é claro, descendente de um ancestral bideloídeo comum que deve ter vivido em um passado suficientemente remoto para ser um ancestral de 18 gêneros e 360 espécies. Restos em âmbar indicam que essa matriarca avessa a machos viveu há pelo menos 40 milhões de anos e muito provavelmente antes disso. Os bideloídeos são um grupo muito bem sucedido de animais, assombrosamente numerosos, que formam uma parte dominante das faunas de água doce do mundo. Nunca foi encontrado um macho sequer. Asterisco. Para ser escrupulosamente correto, em quase 300 anos de investigação científica, houve um único relato sobre um rotífero bideloídeo macho feito pelo zoólogo dinamarquês C. Wessenberg Lug, 1866-1955. Com grande hesitação, arrisco-me observar que, por duas vezes, vi entre os milhares de Philonidae, rotífer vulgares, uma criaturinha, inquestionavelmente um rotífero macho, mas, nas duas ocasiões, não consegui isolá-lo. Ele se move em meio às numerosas fêmeas com extrema rapidez, compreensivelmente sem dúvida. Mesmo antes dos dados concretos de Mark, Welke e Messelson, os zoólogos não se mostraram inclinados a aceitar a observação nunca repetida de Wessenberg-Lund como prova suficiente da existência de bideloídeos machos. Fim da leitura de asterisco. O que há de tão escandaloso nisso? Bem, suponhamos que temos uma árvore genealógica de todo o reino animal. As extremidades dos ramos em toda a superfície da árvore representam as espécies. Os galhos principais representam classes ou filos. Existem milhões de espécies, o que significa que a árvore evolutiva é muito mais intrincada em suas ramificações do que qualquer árvore da floresta que jamais veremos. Existem apenas algumas dezenas de filos e as classes não são muito mais numerosas do que isso. O filo rotífero é um ramo da árvore e se divide em quatro sub-ramos, dos quais a classe Bideloidea é um. Esse ramo da classe subdivide-se, torna-se subdividir, até por fim produzir 360 raminhos, cada um representando uma espécie. O mesmo tipo de coisa está ocorrendo com todos os outros filos, cada qual com suas próprias classes, etc. Os raminhos externos da árvore representam o presente. A zona um pouco mais para o interior dessa fachada de raminhos representa uma curta distância em direção ao passado e assim por diante até o tronco principal, que representa, digamos, 1 bilhão de anos atrás. Isso posto, pegamos tinta, vamos até a nossa cinzenta árvore invernal e colorimos as extremidades de certos raminhos com a finalidade de rotular características específicas. Podemos pintar de vermelho todos os raminhos que representam animais voadores, os que voam pela força dos músculos e não os que apenas planam, que são bem mais comuns. Se agora dermos um passo para trás e contemplarmos toda a árvore, notaremos grandes áreas em vermelho separadas por áreas ainda maiores de cinza, estas últimas representando grandes grupos inteiros de animais que não voam. A maioria dos raminhos de insetos, de aves e de morcegos é vermelha e é vizinha de outros raminhos vermelhos. E isso não ocorre com nenhum dos outros raminhos. Com poucas exceções, como a pulga e o avestruz, três classes inteiras são compostas de animais voadores. O vermelho distribui-se em amplos trechos de vermelho uniforme, contrastando com o cinza uniforme. Pense no que isso significa para a evolução. Os três trechos vermelhos, de certo, começaram há muito tempo com três animais ancestrais, um inseto, uma ave e um morcego primitivos, que descobriram como voar. Voar, obviamente, revelou-se uma esplêndida ideia assim que foi descoberto, já que persistiu e se difundiu por todos os ramos descendentes conforme as três espécies foram originando as três grandes coleções de espécies descendentes, quase todas conservando a capacidade de voar de seu ancestral, a classe insecta, a classe aves e a ordem Chiroptera. Mas agora fazemos a mesma coisa, não para o voo, e sim para a reprodução assexuada, sem machos. Nunca sem fêmeas, a propósito. Ao contrário dos óvulos, os espermatozoides são pequenos demais para fazer o trabalho sozinhos. Reprodução assexuada em animais significa dispensar os machos. Na nossa árvore da vida, pintamos de azul todos os raminhos das espécies de reprodução assexuada. Notamos, então, um padrão totalmente diverso. Enquanto o voo expressava-se em grandes trechos vermelhos, a reprodução assexuada revela-se em minúsculos pontinhos azuis esparsos. Uma espécie assexuada de besouro aparece como um raminho azul totalmente rodeado de cinza. Talvez um grupo de três espécies em um gênero seja azul, mas os gêneros vizinhos são cinzentos. O leitor percebe o que isso significa? A reprodução assexuada emerge de quando em quando, mas extingue-se rapidamente antes que tenha tempo de crescer e se transformar em um galho robusto com muitas ramificações azuis. Ao contrário de voar, o hábito de reproduzir-se assexuadamente não persiste por tempo suficiente para dar origem a toda uma família, ordem ou classe de criaturas assexuadas. Com uma escandalosa exceção, ao contrário de todos os outros pontinhos azuis, os rotíferos bideloídeos são alentado trecho ininterrupto de azul, uma minoria estridente. Na evolução, isso parece significar que um bideloídeo ancestral descobriu a reprodução assexuada exatamente como os raros besouros que mencionamos. Mas enquanto os besouros assexuados e centenas de outras espécies assexuadas que aparecem como pontinhos esporádicos na árvore extinguem-se muito antes de poderem evoluir para um agrupamento maior, como uma família ou uma ordem, e muito menos para uma classe, os bideloídeos parecem ter se dado bem com a assexualidade e prosperado com ela durante um tempo evolutivo suficiente para gerar toda uma classe assexuada, hoje composta de 360 espécies. Para os rotíferos bideloídeos, mas não convincentemente para qualquer outro tipo de animal, a reprodução assexuada é como o voo. Parece ser uma inovação conveniente e bem-sucedida para os bideloídeos, enquanto em todas as outras partes da árvore constitui um caminho rápido para a extinção. A afirmação de que existem 360 espécies gera um problema. A definição biológica de espécie é um grupo de indivíduos que se intercruzam e não se cruzam com outros. Mas os bideloídeos, sendo assexuados, não se intercruzam com ninguém. Cada espécime é uma fêmea isolada, cujos descendentes seguem o doce exemplo dela em isolamento genético de todos os outros indivíduos. Por isso, quando dizemos que existem 360 espécies, só podemos estar afirmando que são 360 tipos, que nós, humanos, reconhecemos como suficientemente diferentes uns dos outros para que esperássemos, caso a reprodução deles fosse sexuada, que eles evitassem os outros tipos como parceiros sexuais. Nem todos aceitaram que os rotíferos bideloídeos são mesmo assexuados. Existe uma grande lacuna na lógica entre a afirmação negativa de que nunca se viu nenhum macho e a conclusão positiva de que não existem machos. Como relata Olivia Judson em sua refinada comédia zoológica, Consultório Sexual da Doutora Tatiana, para todo tipo de criação, os naturalistas já tropeçaram nesse tipo de questão antes. Muitas espécies aparentemente assexuadas revelaram ter machos ocultos. Os machos de um certo diabo marinho, uma espécie de peixe, são anões minúsculos que pegam carona como parasitas no corpo das fêmeas. Se fossem ainda menores, teriam passado totalmente despercebido por nós, como quase aconteceu no caso de certas conchonilhas, cujos machos são, nas palavras de meu colega Laurent Hirst, umas coisinhas diminutas que grudam nas pernas das fêmeas. Hirst citou o astuto comentário de seu mentor, Bill Hamilton. Com que frequência você vê humanos fazendo sexo? Se você fosse um observador marciano, teria certeza de que somos assexuados. Seria bom, portanto, apresentar alguma prova mais positiva de que os rotíferos bideloídeos realmente são assexuados há muito tempo. Os geneticistas estão cada vez mais engenhosos na arte de ler os padrões de distribuição gênica em animais modernos e fazer inferências sobre sua história evolutiva. Em O Conto de Eva, examinamos o método de Alan Templeton para reconstituir migrações humanas remotas detectando sinais nos genes de pessoas vivas. A lógica não é dedutiva. Não deduzimos, com base em genes modernos, que o curso da história deve ter sido de tal e tal modo. Em vez disso, dizemos, se o curso da história foi tal e tal, deveríamos esperar ver um padrão tal e tal de distribuição gênica hoje. Foi isso que Templeton fez para as migrações humanas. David Mark Welk e Matthew Meselson, da Universidade Harvard, fizeram coisa parecida para os rotíferos bideloídeos. Eles usaram sinais gênicos para fazer inferências não sobre migrações, mas sobre reprodução assexuada. Novamente, a forma de sua lógica não é dedutiva. Em vez disso, eles ponderam que se os bideloídeos têm sido puramente assexuados por muitos milhões de anos, deveríamos esperar que os genes de bideloídeos vivos mostrem um determinado padrão. Que padrão? O raciocínio de Mark Welk e Meselson foi muito sagaz. Primeiro, é preciso entender que os rotíferos bideloídeos, embora sejam assexuados, são diploides. Ou seja, eles são como todos os animais de reprodução sexuada na característica de possuírem duas cópias de cada cromossomo. A diferença é que o resto de nós se reproduz produzindo óvulos ou espermatozoides com apenas uma cópia de cada cromossomo. Os bideloídeos produzem ovos com ambas as cópias de cada cromossomo. Portanto, a célula-ovo de um bideloídeo é como qualquer outra das suas células, e uma filha é gêmea idêntica da mãe, excetuando-se ocasionais mutações. Foram essas mutações ocasionais que, no decorrer de milhões de anos, formaram gradualmente linhas divergentes, presume-se que por seleção natural, produzindo as 360 espécies hoje encontradas. Uma fêmea ancestral, que chamarei de ginarca, sofreu uma mutação com a qual deixou de precisar de machos e da meiose, passando a mitose a ser seu método de produzir ovos. Asterisco. A meiose é a forma especial de divisão celular que divide na metade o número de cromossomos para produzir células sexuais. A mitose é a forma comum de divisão celular usada para produzir células do corpo que duplica todos os cromossomos de uma célula. Fim da leitura de asterisco. A partir de então, ao longo de toda a população clonada de fêmeas, o fato de os cromossomos serem originalmente emparelhados tornou-se relevante. Em vez de 5 pares de cromossomos, ou qualquer que tenha sido o número equivalente aos nossos 23, passou a haver 10 cromossomos, cada qual ligado ao seu antigo parceiro apenas por uma espécie de memória retrógrada. Cromossomos parceiros antes se encontravam e trocavam genes toda vez que um rotífero produzia óvulos ou espermatozoides. Mas durante os milhões de anos, desde que a ginarca expulsou os machos e fundou a ginodastia, bideloídea, cada cromossomo tem se afastado geneticamente de seu antigo parceiro, pois os genes de ambos têm mutado independentemente. E isso tem ocorrido, apesar deles compartilharem células do mesmo corpo todo o tempo. Nos bons e velhos tempos dos machos e do sexo, isso não acontecia. Em cada geração, cada cromossomo emparelhava-se com seu correspondente e trocava genes antes de produzir óvulos ou espermatozoides. E isso mantinha os pares de cromossomos numa espécie de abraço intermitente, impedindo que divergissem gradualmente no conteúdo gênico. Você e eu temos 23 pares de cromossomos. Temos dois cromossomos 1, dois cromossomos 5, dois cromossomos 17, etc. Com exceção dos cromossomos sexuais X e Y, não há diferença consistente entre os membros de um par.